atenção, Kranzebeck. É o top de 4, já vai. Já vai. Agora eu fiquei grande. Agora eu fiquei grande. E agora eu fiquei grande, comi um cogumelo. E tô tirando onda de Yoshi amarelo. Eu também tenho Zelda, Metroid e F-Zero. E a princesa ainda tá em outro castelo. Os games que eu jogava na infância não tinham CG, mas eu me amarrava. Pedia minha mãe pra comprar fita, pra ir na locadora e sempre zerava. Aí veio a era 32 bits, cheia de novidades, eu fiquei boladão. Os jogos eram todos em 3D, quero jogar PlayStation, Mega 4 e Saturnão. E agora eu fiquei grande, comi um cogumelo. E tô tirando onda de Yoshi amarelo. Mega Man X4 dá pra jogar com Zero. E a princesa ainda tá em outro castelo. Eu gosto de jogos, né? E eu gosto de diversão. E o baixo, frente e soco é pura sensação. Eu gosto de jogos, né? E eu gosto de diversão. E o baixo, frente e soco é pura sensação. Estamos de volta em 2013, trazendo de volta o podcast Eu Gosto de Jogos para reviver um assunto muito antigo do podcast número 11, se eu não me engano, sobre poderosos chefões! Que cheiro de naftalina! Porra, tá até tossindo, hein? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilapis, mal feito pica-pau, o Mestre Splinter, aquele que não vaga pela noite em busca de uma palavra pra falar agora. Isso tem cara de coisa antiga, hein? E... Tem cara. Ele assistiu o podcast antigo pra fazer isso aí, tá lembrando? O Senhor da Eternidade. Cara, você não tinha que ter orgulho de ter assistido por esse chefão, você não faz mais sua obrigação, seu merda. Tem razão. São bosta. Tem razão, também não faz muito tempo verdade, que eu assisti Scarface. Preferidos. Black Onyx. Achou. O Daigo! O Ano Novo nada mais é do que um jogo que lupa. Que nossa. É um New Game Mais, né? É New Game também. Mais. Só que ele pode te fuder e tirar todos os seus atributos, ou então você já começa o ano bonito e um dano geral. O Killer Asus! O verdadeiro vilão fala que se arrepende no final de todo jogo e no próximo volta mais filho da puta ainda. Parabéns, Dr. Willy. Eita. E o Fritz? O pior vilão da história é o Gary Carvalho, que nunca conseguiu vencer uma batalha. Caralho, o pior, cara. O pior do Gary Carvalho é que, tipo, ele perde os pais, fica lá na vingança, perde o Pokémon que ele mais gostava e depois ainda leva, tipo, um sabão do avô porque perdeu pra você. É muito desagradável, cara. E o avô, você tirou tudo que ele tinha. Não, e detalhe, ele escolhe antes de. Depois de você pra ter a vantagem e ele perde todas as batalhas. E é isso aí. Nessa semana nós vamos encarnar na pele dos maiores vilões. Vamos chegar ao final do calabouço e encontrar os grandes heróis para enfrentá-los e tentar descobrir quais são os fatores que fazem dos vilões interessantes ou uma merda. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Você falou igualzinho o podcast antigo? Eu não ouvi o antigo. Se eu falei a mesma coisa, eu mandei bem pra caralho e mal ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos à primeira leitura de e-mails de 2013, referente ao último episódio, Advento dos Ouvintes, e os últimos episódios e postagens em geral que fizemos no fim do ano. Here we go! Começando com a mensagem do Caipira Mask, ele que participou do nosso episódio com os ouvintes. Ele disse que nem o Ilapso, no caso eu, nem ele estavam certos totalmente sobre o Castlevania 1. Eu acertei dizendo que o jogo não tinha password, de fato não tem, mas segundo ele disse aqui, eu insisti com ele que o jogo não tinha continuo infinito, quando na verdade tem sim. Já o professor desesperado, que também participou do nosso episódio, ele pede para que eu mande um abraço para a namorada dele, a Letícia, que mora no Ceará. Então, Letícia, um grande abraço, cuida bem do nosso professor aí, não deixa ele se estressar não, porque aluno estressa. O Ned Stark sem cabeça, que não tem mais esse nome, agora ele é o Wayne Rooney de Niterói, o cara é idêntico, ele esteve com a gente lá no Baixo Frente Pizza, junto com outros ouvintes. Ele nos convidou a jogar o jogo de tabuleiro do Guerra dos Tronos com ele e o Neil Griffin. Ele disse que o Neil Griffin trabalha com ele e que o Neil Griffin tá apaixonado pelo Solid. Também, né? Quem não está? Ele pede ainda um Disco Ninja para que ele pudesse ouvir no repeteco da viagem que ele ia fazer até Las Vegas, como ele havia feito já um ano anterior. Mas ele já viajou e, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o seu Disco Ninja, Wayne Rooney, mas vai ter Disco Ninja esse ano, é claro. Ele finaliza ainda dizendo o seguinte: continue com essa porra que tá irado. De repente, daqui a pouco, vocês até comem mulher por causa do cast. Bom, a galera do Baixo Frente Soul, que geral tá meio comprometida aí, mas, como é bem sabido, o Solid pelado é um monstro, então quem sabe, né? O Rafael François deixa aqui uma sugestão para que num próximo episódio sobre fim de mundo falemos sobre jogos em que o fim do mundo desempenha um papel de importância na trama. E ele cita como exemplos o Majora's Mask, o segundo Legend of Zelda de Nintendo 64, o Chrono Trigger, vários dos Final Fantasies, etc. Ele até comenta aqui que talvez metade dos JRPGs daquela era de 32-bits tenham algum fundamento, né? Tem um fim do mundo como algum alicerce narrativo. O Dirge Bolado diz que colocou esse trecho do nick dele bolado porque a gente usa muito a palavra bolado. E diz que conhece vários podcasts de games, mas que o Baixo Noite Soco é o melhor. Ele gosta de jogos. Curte muito o Disco Ninja e acha que um dos episódios mais legais foi o de Mega Man X. E que o Ilapso é o podcaster favorito dele. Então, muito obrigado, cara. Pois leva a discussão de games para um lado político, mercadológico e social. E essa é justamente a área dele. Eu acho que é um aspecto importante, né? Porque a gente ficar discutindo o jogo como um aparato de entretenimento simplesmente, não, legal, acho razoável, o propósito é esse, mas acho que em geral, né, ou talvez ainda seja uma exceção, mas que vai se tornando uma regra, gradativamente, cada vez mais se tornando uma regra, é que o jogo tenha um aspecto por baixo, né, além do que os olhos podem ver, seja histórico, como no Assassin's Creed, seja de questões éticas, como o Mass Effect, ou jogos como Dragon Age. Eu acho que isso é importante e acho que é válido discutir esse ponto também, porque é ir além, né? Acho que isso que a gente tenta fazer sempre aqui. O Strafer, não sei ainda, que agora é um homem de família, o cara se casou aí recentemente, nosso ouvinte, lamenta não ter participado do podcast dos ouvintes, devia estar de lua de mel ainda, e que todo episódio é uma conversa tão informal e engraçada que parece que os ouvintes participam mesmo, como o Ilapso, no caso eu, sempre diz, sendo os amigos que ficam só escutando a conversa e mandam um e-mail na outra semana. De fato é isso mesmo, vocês são nossos amigos, a galera que teve lá no Baixo Frente Pizza, acho que é por aí mesmo, né? A gente, muitas pessoas ali, a gente nunca tinha nem visto, tratou como se conhecesse há muito tempo. Acho que a nossa grande vantagem é essa mesmo, é essas amizades que a gente consegue proporcionar. Coca-Cola das Sombras é o melhor nome. Diz que é ouvinte do Tanguinha e como eles sempre citam Baixo Frente Soco ou No Chão pra participar lá, inclusive Cavaleiro do Zodíaco 3, ou galera do Tanguinha, tem que fazer isso aí. Veio conferir e está ouvindo todas 5 horas por dia. Não trabalha, né, esse vagabundo. E abraço aqui pra galera que também comentou, mandou e-mail, etc. E não deu tempo de ler. Quer dizer, tempo teve, né? Enfim, não li. O Capitão Planeta, Pizza Logan, Paladino, Detenborn, Ragnarok, Storm Knight, Fábio, Pumpkin, Black Striker, Moloch, Dom Luiz, Devil Boy, Phelps, Mr. Massamune, o Loop Infinito, que teve lá com a gente também, Cavaleiro Kong, Letra R, Thiago, Amarelo, Chacal Sniper, também tava lá com a gente, e o Fans. Então, galera, muito obrigado pros ouvintes que tiveram lá no Baixo Frente Pizza, que tiveram a oportunidade, que conseguiram, né? Muito obrigado. Não tenho dúvidas de que faremos outro numa próxima oportunidade, num mês mais comum, né, para as pessoas, já que fim de dezembro realmente não é um mês comum, não é um mês típico e não foi um dia típico, né? Minha mãe tava se mudando tava me deixando morar sozinho na casa que a gente morava, e eu tava lá comendo pizza com a galera do Baixo Pente Soco. Mas agradeço muito a vocês, espero que vocês nos acompanhem aí em 2013, nosso terceiro ano de podcast. Eu acho que esse é o ano que a gente vai ficar grande, cara. Então, ajuda aí, partilhem a palavra, apresentem o Baixo Pente Soco e o Eu Gosto de Jogos e quaisquer outros produtos podcastais ou físicos que nós venhamos a lançar futuramente, em breve, pouco tempo, pra todo mundo que você conhece, e dá like lá no Facebook, participa da comunidade do Steam, entra lá no nosso Twitch. Eu acho que nós somos uma comunidade que tá em franco crescimento, e é isso aí, vai crescer, e um dia seremos grandes e vamos mandar essa porra toda. O e-mail da gente, você já sabe, né? eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Nós temos o nosso Twitter e o Facebook, que são @baixofrentesoco, o Twitch é @baixofrentesoco também. Então, galera, até semana que vem, e fiquem aí com os poderosos chefões, a segunda parte da vindoura trilogia. Até mais. Eternidade, você que tem trauma, que acha que a gente sempre começa por você. Então vamos começar por você pra você. Então aproveitando reclamar. Que eu tenho trauma, vamos começar anyway. Então vamos fazer pra você poder reclamar, pra começar o ano bem, né? Foi bem de ano novo? Não, eu passei sozinho em casa cuidando do meu cachorro. Acho que isso é tipo uma das coisas que transformam heróis em vilões, na verdade. Não, acho que não, cara. Só se meu cachorro passasse, tipo, passasse a porra do ano novo em casa cuidando do cachorro, meu cachorro morresse. Aí seria virar um vilão. Caralho. Morresse por causa do herói que passou aí e vacilou de bobeira com o seu cachorro, né? Sim, aí vai ficar meio bolado, vai assustar. Imagina, você tá na sua casa, você fez alguma maldade de leve com alguém, sei lá, coisa que você faz no dia a dia, normal já pra sua eternidade. Aí vem alguém muito puto com você e vai atrás de vingança, abre a sua porta querendo te matar. Só que você foi na padaria comprar, sei lá, um folhado de flan catupiry, porque sua mãe tá viajando, você passou o leilão sozinho. Entendi, ele faz sentido. Ele só encontra o seu cachorro, moleque. Ele mata seu cachorro. Tá. Ele destroça o seu cachorro, ele passa o seu cachorro dentro de um moedor de carne. Na verdade, o seu cachorro como um filho. Tá ficando muito grave. O cachorro da eternidade, o cachorro da eternidade. Cara, isso foi muito pit bicha. Au au. Au au. Quando ele vê o herói na porta, ele vai avançar pra cima do herói. E o herói vai dar um pit. Não é pro seu cachorro, porque seu cachorro é pequenininho, né? Não, é que meu cachorro oprime. Você acha que você ia torturar a vida, ia transformar a vida do herói em um inferno e ia fazer um final triste pra história? Peraí, por que seria um final triste pra história? Porque o herói perdeu. Ia ser bem feliz, cara. Daí, do meu ponto de vista, eu sou um herói, cara. É vilão, o cara matou meu cachorro, porra. Como assim ele é herói? Mas aí. Aí... Tem um episódio do Peppa Filmes que é sobre o cara que perdeu o cachorro, se não me engano. Pode usar de inspiração. Ou é o computador, mas não lembro, verdade. O Pense Bem Pro é no Black Ninja. Ele perde o Black Ninja. Então é o Black Ninja. Pro. Era o computador de estimação dele. Mas é aí que eu tava querendo chegar. A gente. No Peppa Filmes. Exatamente, no Peppa Filmes. Falaremos do Peppa Filmes numa outra oportunidade. Eu queria falar que normalmente, principalmente em jogos e narrativas em geral, a história não é sobre o vilão, na maioria das vezes. A história é sobre o herói, o protagonista, e o vilão é a pedra no caminho do protagonista. Aquela merda do Batman lá. Que isso? Aproveitando isso, eu gostaria de perguntar, senhor Eternidade, quais são os fatores que você acha que deixam o vilão interessante pra história? O que você acha que tem que ter em um vilão pra você poder, na pele do herói, encarnar a vontade de derrotar ele no final? Cara, eu sempre fui um cara que gosta muito de vilão, assim. Geralmente, eu não gosto tanto dos heróis como eu gosto de vilões. Às vezes eu até gosto dos heróis. Não, raramente geralmente torço pro vilão, mas eu gosto dos vilões. Mesmo que seja gostar de torcer contra. Agora, eu descobri recentemente que eu acho mais maneiro em vilão, tem que ter alguma parada no vilão que você se identifique, que você sinta uma certa empatia. Tipo, se for um vilão muito... Por exemplo, vou dar um exemplo de vilão que eu acho ruim. O garotinho do Game of Thrones, o Joffrey, o pequeno rei do Game of Thrones. Ele é um lixo de personagem. Por quê? Porque ele é mal por nenhum motivo. Ele sempre foi rico, sempre teve uma boa educação. Quer dizer, mais ou menos. O pai dele era um bêbado escroto, mas enfim. ele do nada é um garoto mimado escroto que quer matar todo mundo e tortura gatinhos aleatoriamente. O que não faz sentido. Maneiro é quando o cara, número um, ele tem alguma motivação pro que ele tá fazendo, pra ele ser um cara escroto. E número dois, você, de certa forma, você sente, cara, ele tá fazendo aquela merda, ele tá sendo escroto, mas tipo, eu entendo porque ele tá fazendo isso, sacou? Eu não faria isso, mas eu entendo porque ele tá fazendo. Por exemplo, sei lá, a Cersei do Game of Thrones. Ela é uma escrota, mas ela faz tudo pra salvar a família dela, pra salvar os filhos dela. E ela faz merda por causa disso. Você entende? Você pensa, pô, beleza, a mulher ama muito os filhos dele, de forma doentia, e ela faz tudo pra salvar eles. Tá, ok, eu entendo. Eu posso concordo com você, mas tem uma série de exemplos históricos de vilões que são assim, tipo Joffrey. Eu não tô falando que isso é irreal. É o clássico vilão babaca. Eu tô falando que esse é o tipo de vilão que eu não gosto, que é tipo parnasiano. Ah, então, ele é mal. O Kefka, tu não acha maneiro? Não muito, cara, não muito. Eu acho bem escroto. Eu acho muito maneiro. A gente discutiu sobre isso no episódio 11, sobre os vilões que são parnasianos, que são maus simplesmente porque são maus. Eles querem ser maus e é isso que funciona. Mas é interessante que a gente tá tentando chegar aqui. O que que faz de um vilão interessante? Porque, senhor Eternidade, quando você joga um jogo, é raro a oportunidade de você jogar ele na pele do vilão. Você normalmente joga na pele do herói. E por mais que você se identifique com o vilão, ache interessante, acha que ele tem motivação, ele não pode ter motivo suficiente pra transformar o herói num escroto. Que aí é transformar um vilão num herói. Não, tipo, eu acho maneiro quando existem os dois lados da moeda, sacou? Tipo, ah, tudo bem, você tá jogando com o lado do herói, mas você, tipo, você entende o lado do vilão também. É. Inclusive, tem alguns jogos, eu não tô nem lembrando nenhum exemplo agora porque eu sou babaca, mas tem jogos em que você joga com os dois lados, com as duas facções. Sim, igual os Transformers mais recentes. É, tipo, Warcraft, por exemplo. Warcraft, você joga o de estratégia, não o MMO chato. Você joga com todos os lados, você joga com todas as caixas. Cuspindo no prato e que comeu, cara. Não é? É. Já chegou cuspindo. Indigo Prophecy, eu acho que eu ia falar de Indigo Prophecy como exemplo de que você joga com o vilão, mas não é bem o vilão, né? Você tá jogando com dois lados que estão indo um contra o outro, o policial que tá querendo pegar o cara que é acusado de assassinato e o assassino em si, só que não são vilões, né? No caso, são dois protagonistas que estão sendo manipulados pelo vilãozão fodão lá. Uhum. Mas, tipo, em determinado momento você tá jogando com um, que é o vilão, pro outro. E é interessante porque não necessariamente você vai jogar com um cara bonzinho contra o cara mal, né? Porque, por exemplo, em GTA, Vice City, vamos pensar no Vice City que a gente falou de Poderoso Chefão Scarface, e Vice City é Scarface puro. O GTA Vice City, você joga com um vilão, um cara que vai fazer... Mais ou menos. É um cara que vai fazer vacilação por aí, né? Ele tá cagando, andando, e... Cara, ele vive num mundo em que ele pode ser considerado um herói. É o mundo complicado. Do filme do Cobra, Stallone Cobra, que o cara... Eu sou um herói do mundo novo! É, tipo o próprio... Eu sou um caçador! Eu sou um caçador! Tony Montana vive num mundo em que ele pode ser considerado herói. Ele é um herói meio vacilão, mas ele pode ser um herói. Ah, é igual no jogo. Ele é o herói. E tá todo mundo jogo. Querendo fuder com ele. A única coisa do Tony Montana é tirar cocaína. Foi isso que fez ele matar muita gente antes de morrer. Aí, com isso, eu queria entender, assim, pra fechar essa ideia do Senhor Eternidade. A gente tem que ter um vilão que tenha esse motivo, que você compreenda ele, mas mesmo assim você julgue que ele deve ser impedido. Alguém tem que pagar esse puto. Você lembra de algum vilão que te deu essa sensação no mundo dos jogos de diversão, Senhor Eternidade? Deixa eu pensar aqui um exemplo, peraí. Enquanto ele pensa, alguém quer... Não, eu quero discordar de você. Nossa, eu nem fiz uma afirmação, eu só perguntei se tem... Você falou, você tá direcionando a nossa definição de um bom vilão. Não. Você tá direcionando, deixa eu falar. Você está intencionalmente direcionando a nossa discussão, a nossa definição de um bom vilão, pra aquele vilão que tem uma motivação que você seja capaz de entender e pensar, pô, ele tem que ser parado. Pelo menos era isso que você tava falando até agora. Uhum. Beleza? Aí, mas eu queria colocar uma outra variável. Existem vilões que às vezes eles são parnasianos, eles não têm motivação nenhuma de ser do jeito que são, mas a gente não estranha tanto porque eles personificam alguma coisa que já é mal per se, parafraseando o Ilapso no 11. Eu acho que o mais importante não é você entender, não é o cara ter motivação ou não, é você você vê sentido na figura que aquele personagem representa e a motivação, e o comportamento dele e a motivação que levou. Do tipo, um ser humano pra agir como o demônio, ele precisa de uma motivação. O demônio pra agir como demônio não precisa de motivação nenhuma. Você consegue olhar ele na tela e falar, caraca, beleza, o diabão fazendo merda. Você não precisa de uma explicação. Agora, se é uma... Mas até o diabão tem uma explicação, né? Que seja o caos. Ele é um ser de caos, menos, e ele cria o caos. Ele, pra você, na sua cabeça, precisa de menos motivação pra entender, entendeu? Menos explicação. Pelo menos eu penso assim, tem que ter uma verossimilhança, mesmo que você esteja falando de coisas que não sejam verdade, mas que encaixam na sua cabeça. Ô, mestre, você tá querendo falar daquela diferença dos vilões da Era de Prata com os da Era de Bronze, né? Fazer um paralelo com os quadrinhos. Os da Era de Prata é o vilão bobão, porque o herói também é bobão. O da Era de Bronze já tem uma motivação melhor, mais definida, você já tá dando mais cor ao personagem, já tá atribuindo o vilão bobão supremo da Era de Prata é o Lex Luthor, ele ficou careca, por isso ele quer vingança. Ai, eu fiquei careca, que merda! Ele tem uma motivação... O prêmio finasterida, agora eu vou ganhar o Superman. Ele é um vilão, ele não vai ter, assim, ele é vilão raso, ele não tem uma motivação maior, mais complicada. Como é que ele era só inventou, babaca? Motivação, meu irmão, vocês vão ver o ninja inimigo tocando terror no mundo daqui a 5 anos, vocês estão fodidos. Jogos de diversão tá cheio de vilão assim. Por exemplo, o Bowser. Ele é vilão porque ele quer a princesa. Que motivação bosta. A gente já admitiu isso. Ele não quer a princesa, ele quer foder com o Mario. Ele quer o bolo. Não. Ele faz um sequestro com motivação política porque ele quer vantagem sobre o reino cogumelo. Ele é o Dig Só. Isso. Porra. Eu achei que ele queria foder com o Mario. Ele quer atirar o cogumelo do Mario pra ele perceber o quanto ela faz falta pra ele e ele tomar uma atitude e casar com ela. Na verdade, a princesa se deixa raptar. Ela combina, fala, me rapta, porque esse maluco tá me enrolando e não tá pedindo casamento, entendeu? Exato. Agora, tem uns vilões que eles tentam se fazer de sério, mas no final eles são toscos. Por exemplo, o Darth Vader foi uma decepção. O motivo que ele virou do mal é bem podre, né? Mas isso aqui é trilogia mais nova, é podre. Eu não sei dizer se é podre ou se é a interpretação do ator. também. É uma comédia de erro. É uma soma dos dois. Eu concordo que é uma soma dos dois. Mas o que a gente tava querendo falar, Mestre Splinter, é que não necessariamente só tem um tipo de vilão bom. A gente tem uma gama que a gente até discutiu, nem deu tempo de discutir toda a gama que existe de vilões no mundo dos jogos, no mundo das narrativas. Só que a gente tá tentando formar aqui o vilão que a gente acha mais interessante pra um jogo. Uma coisa assim, como o herói é a extensão, é a sua personificação num videogame, você vai querer enfrentar. Você não vai estar assistindo alguém enfrentando, você vai estar enfrentando o vilão. Então, você tem que ter, pelo menos assim, uma vontade de derrotar aquele vilão. Por mais que seja, porque ele é mau, vai tacar o terror no mundo e foda-se. Mas é legal a gente pensar, o que torna um vilão muito maneiro, muito foda. Cara, e o que eu quero dizer, eu não tô defendendo os vilões rasos. Eu quero dizer que o vilão, cara, pensa em RPG. Todo mundo aqui jogou RPG. São os elfos. Não. Pensa o seguinte, você quando joga RPG, você vai fazer seu personagem. John Irenicus. Você vai fazer seu personagem. Cara, o mais importante é que você interprete de acordo com o seu personagem. Não importa o que você definiu o seu personagem. Se você fala, cara, eu sou um bárbaro mongoloide que só sei falar 3 palavras. Se você conseguir interpretar esse cara de uma maneira razoável e que você não chegue e comece a fazer contas complexas e fazer um discurso porque você quer impressionar uma mulherzinha na taverna, o importante é que você se mantenha na premissa, na proposta que você fez do personagem, que isso seja coerente pra quem tá vendo. Eu não tô preocupado se a profundidade é grande ou não, mas se o cara se propôs a ser um mau parnasiano e tem um mínimo de nexo pra mim que ele seja parnasiano. Cara, mais ou menos. Se o jogador fizer um personagem muito escroto, você como mestre vai barrar. Cara, mas se o cara tem uma premissa, monta e é coerente, mesmo que ele seja cara, pega qualquer personagem, o Jamanta da novela Torre de Babel. Caralho. Não, muito longe esse moleque. Caralho. Puta que pariu, cara. Você vai ficar muito ver onde vai chegar. Deixa eu abrir uma cerveja aqui, pera aí. Abre aí, ele merece. Caralho, velho, Jamanta, que depois retornou em outra novela, foi qual? Jamanta não morreu. Foi belíssimo. Jamanta quer matar Sanzinha. Cara, ele era uma maluco fez um personagem extremamente simples, aos olhos de alguns, bem escroto. Mas ele se grande manteve Cacá Carvalho, fiel. Grande Cacá Carvalho. Mas ele se manteve fiel ao personagem, isso que importa. Quando eu vejo um vilão, o que me incomoda é quando o vilão que a princípio não deveria ter uma motivação, alguma coisa atitudes. Assim, apresenta aquela atitude errada, ou quando o oposto, o diabo encarnado, o mal encarnado se converte, fica com pena de matar uma menina indefesa. Pois, mas aí, pois não, eu acho maneiro quando ele faz uma parada meio out of character, só com motivação, sacou? Ah, tem um vilão de Samurai Shodown que tem isso. Ele evoluir, sei lá, alguma coisa assim. Tem um vilão de Samurai Shodown que tem isso. Zankuro. O Zankuro matava geral, matava vilas e vilas. Um dia ele ouviu um bebê chorando, ficou com dó e saiu fora. Vamos então separar em duas categorias aqui. A primeira categoria que eu acho interessante a gente separar é qual é o tipo de vilão que podemos chegar num consenso que nós achamos muito maneiro e que nós gostamos de ver no jogo. Alguém gostaria de começar com algumas características? Eu gosto do vilão super motherfucker poderoso. Tipo assim, o cara é muito ponto, forte. Não, nem explica, ponto não. Foda-se, pronto. Ele é simplesmente boladão e por isso que você gosta dele, é isso? É, vilões é dessa categoria. Ganondorf, Frieza é nossa categoria, de que mais? Tem vários, ele é poderoso e ele é mal por causa disso. Mewtwo. Ele é poderoso porque ele pode. O Mewtwo. O Mewtwo era mal. O Mewtwo só queria fazer amigos. Não. Eu gosto de vilões que tem uma trilha sonora maneira, tipo Ganondorf. Então vamos lá, vamos começar a separar os fatores. Primeiro, ele tem que ser um super badass motherfucker. Tá, eu acho que o principal é uma trilha sonora maneira. Primeiro, super badass motherfucker. Alguém discorda? Não. Beleza. Eu gosto. Segundo fator, tem que ter uma trilha sonora fucking motherfucker pra combinar com super badass motherfucker. Sim. Exato. Não. Tinha filme mudo com um vilão muito bom e não tinha um som. Aqueles caras que amarravam mulheres no trilho, né? Agora. O bigodinho. Se falar Nosferatu, não rola. Amarrar a mulher no trilho. Amarrar no trilho, ficar dando aquela Nosferatu é um bicho incompreendido, cara. É claro. Você acha mesmo? Ele também só queria fazer amigos. Eu quero saber, você compreende. Chupar sangue. Caralho. Não, ele queria um rango. É isso que ele queria. Seu determinado, você compreende mulher feia pra caralho? Como assim você compreende mulher feia pra caralho? Você compreende? Fala, tudo bem, eu dou uma justificativa pra você ser escroto, ser vilã, matar todo mundo. Você acha que é uma boa justificativa, assim? Não. Então o vilão não pode ser feio pra caralho. Então pronto, começou. Não, cara, tem muito maluco horrível. Pra mulher nem tanto, mas pra homem tem muito cara horrível que consegue ganhar mulher. Tipo não é o Rossi. Vai dizer agora que pra ser vilão maneiro tem que ser bonito? Foi? É isso que você disse? Não, bichonei não, cara. Bichonei não. Um vilão muito foda pra gente não pode ser feio pra caralho. É isso que eu tô entendendo. Pode ser. Tem vários vilões irados que são horríveis. Bicho lá do Gears of War. O Labus é lindo também. Eu acho bonitão. Cara, eu não tô falando tipo com a forma abstrata também. Acho pois bonitão. Tem dois tipos de feiura que a gente tá falando aqui. Primeiro tem aquela coisa de asquerosa. E outra coisa é o design horrendo. Design bizarro. Por exemplo, o Labus. Eu não entendi a diferença. O Labus é uma porra bizarra. Eu não acho ele. Eu não tenho como categorizar ele como um bicho feio. Eu sinceramente acho as entranhas do Labus mais esquisitas do que ele. Ele tem um astronauta. Não, o Labus, inclusive, era o mais bonito de sua espécie. Tem um astronauta dentro daquela. Ele era basicamente um galã. Aí você vê também os Reapers. Os Reapers, eu acho eles, o design deles muito foda. Acho que quando eu tô querendo chegar é o seguinte, ele tem que ter um design maneiro. Tem que ter. Tem que ter um design ele tem que ser marcante. Ele tem que ser o oposto do herói. Assim, ele não pode ser aquela bosta rala tipo o Kuja do Final Fantasy IX, tá ligado? Peraí, falou que ele tem que ser marcante. Ele tem que ser o oposto do herói. O herói tem que ser... Não é assim que funciona. Tem que ser o diâmetro oposto do herói. Se o herói é a encarnação do bem e aquilo tudo, o vilão tem que ser a encarnação do mal, mas ele também tem que ser o melhor ali. O melhor dos vilões, o que mais se destaca. Eu acho que o vilão, apesar de ser bizarro, ele tem que ter uma característica humanoide. Ele não pode ser, tipo, um dragão do mal só. Porra, o Smaug, cara. Ele é irado, mas eu não acho ele um vilão foda pra caralho. Apesar do Sauron ser um olho só e ser maneiro. A gente listou, tipo, tem que ser super forte, badass motherfucker, trilha sonora badass motherfucker, não pode ser escroto, não pode ter design escroto, certo? Eu discordo, eu acho que se ele tiver uma música badass e tiver um design escroto, pode ser maneiro. Tipo, tipo Chumagorá, sei lá. Ah, caralho. Cara, o Chumagorá tem um design irado. É, beleza, então. Ele pode ser bizarro, mas tem um limite. Por exemplo, xixi é uma múmia humana. Ele é bem feio pra caralho. É, mas ele não é tipo uma bola de larva, sabe? Tipo, que não tem nada a ver, entendeu? E você tem que olhar pra ele falar, não, peraí. Você tem que olhar pra ele e falar, porra, maneiro. Tartaruga Ninja é maneiro, cara. E quem é o vilão? Destruidor? Não. É maneiro. Não, não, é. Não, o vilão principal, pelo menos no desenho, é o Krang. É o Krang. E ele é uma bola de prosa. Ele é o clã do pé. Alguém pode achar a geleca maneira, mas alguém acha o de... geleca. Imagina o Bocão da Royal como vilão. No filme dos Trapalhões tinha como ser. Ele chegava e quebrava as paredes do nada. Caraca, o... Como é que era o nome daquele cara? O Guilherme Carano, Xuxa quando Baixo Astral. Baixo Astral. Aquele é um vilão supremo. O melhor vilão do cinema brasileiro. Tropa de Elite 2, Tropa de Elite 3 vai ser Capitão Nascimento contra o Baixo Astral. O inimigo agora vem de dentro. O Alien, por exemplo. O Alien é um bicho cheiroso, ele é irado. É, mas eu também não costumo tratar o Alien como vilão. Mas tá aí, vamos então botar uma outra categoria aqui. Ele tem as preocupações dele, ele precisa se reproduzir e se multiplicar e matar os brasileiros. Ah, por exemplo. Vocês levantaram uma coisa interessante agora aqui. O que vocês acham que é mais maneiro? Um vilão humanoide ou um vilão monstrão? Depende da ocasião, cara. Cara, eu acho que não dá ocasião. Não. Tô falando no geral, no geral. No geral, não tem, não faz diferença. Não é uma característica definidora, tanto faz. Não, olha só. É, pode ser um animal, um alienígena ou um... O que é melhor? O alien é um monstro, mas ele tem características humanoides. Ele tem dois braços, dois pés, tudo bem que ele tem uma boca, mas uma boca. Ele só tem características humanoides porque ele é um parasita do humano. Se ele morder outro, se ele entrar em outro bicho, parasitar outro bicho, em teoria... Ah, mas o filme... É, ele toma as características do hospedeiro, sempre. Sim, o filme é a partir de humano. Não, mas enfim, o alien é sempre maneiro. Mesmo quando ele tá em estado larval, ou quando ele é um ovo, ou quando é aquele bichinho, o facehugger, ele é irado. Não, o facehugger e o estoura peito, chestbuster. Quer ver outro? O predador. O predador é um vilão irado. E ele é... É irado. E ele é um alienígena asqueroso pra caralho, feio. Mas ele é uma cara de tuceta. Cara de xereca. E ele é foda. E comecem então a me falar heróis humanoides, humanos, assim, vilões humanoides, humanos, que vocês achem foda pra caralho. Fora o Ganondorf. Geese Howard, ah. Eu tô percebendo que a preferência geral aqui é monstrão. Shang Tsung. Esse é o vilão mais maneiro. Não, muito maneiro. Ele gosta do Shang Tsung, cara. Não, eu prefiro o Shang Tsung. Eu gosto muito do Shang Tsung dublado, São da Tarde. Sua alma é minha. O Shang Tsung acaba sendo mais tipo aqueles comandantes, generais dos vilões, né? Que ele tá sempre voltando, sempre atormentando os heróis, pra depois você chegar de fato no vilãozão, que é o Shao Kahn. Ou o Shinnok. Depende. No Mortal Kombat 1, não. Não, no Mortal Kombat 1, porque você não sabia que no 2 ia aparecer o Shao Kahn. Aí depois que apareceu o Shao Kahn, É o Shang Tsung, ele é relegado ao posto de comandante. Isso. Que aí depois, tipo, você continua enfrentando ele em quase todos os Mortal Kombat. Ah, mas isso é retrocontinuidade, né? Ele não existia no primeiro. Não, ele é só citado em alguns finais. Ele foi ter forma no segundo. Então, tudo bem. Então, o fator de ser monstrão ou humanoide não vai levar ninguém a porra em lugar nenhum. Não é relevante. Tem várias formas. Ah, depende, mas você diz que o vilão, quanto mais você derrota ele, mais escroto ele tem que ficar. Tipo Madafray? Essa é uma regra. Eu tipo o Toguro. Tipo, nossa, quase... Isso. Não, mas o Toguro tem o quê? Três formas no máximo? O Toguro é muito forte. Não, peraí, o Toguro só tem uma vez. É, a forma final dele é a forma sem pescoço bolada. É o de 120%. É, a forma sem pescoço. O Toguro é muito foda. Pega qualquer jogo de RPG. Exemplo de vilão. Tu vai derrotar o vilão vai... Ele começa com a forma normal e depois vai ficando cada vez mais zoado. É verdade. Nem precisa ser uma forma assim. Se o vilão demonstrar que teve uma evolução em como ele se porta contra o herói, já é alguma coisa. Que nem no Gundam Mr. Bushido, que ele era um piloto das forças do Exército da Terra lá, que aí enfrenta os Gundams e depois tem um acidente que ele volta com a cara deformada, cortado usando uma... Não, esse personagem é um personagem de merda. Qual? O Mr. Bushido. Ele é um merda. Mr. Bushido? Ele é um merda. Ah, ele era um cara que que era um antagonista deles, não era o vilão foda. Porque, tipo, Gundam sempre tem que ter um análogo do Char, só que são análogos horríveis, sempre. Cara, o melhor vilão de Gundam é o Trace com o Xerenada. Não. É só o único que você conhece. É que ele tá falando de Gundam Wing. Não, o Zex também não é vilão. Ele muda de lado várias vezes. Vilão, foda-se, ele é vilão. Não, ele muda de lado, porra. Ele muda de lado quando ele acha legal. O melhor vilão de Gundam, na verdade, é o protagonista. Aliás, o Amuro, no caso. Não. É, o Amuro, eu acho. Vai lá, escreve, escreve. Vai lá, isso, vai lá. Quem, você acha o Char? O moleque do G. Qual o nome? O Camilo, é. Acho que tem onde ele tem raiva, tem onde mulher. Tem raiva no outro mundo. Assim, começou o ódio dele, com o cara zoou ele, tentando de mulher. Ele fala, ele tentou de mulher, ele Vamos lá, então. Outro fator que eu acho que pode ser muito importante. O vilão, ele tem que ser poderoso o suficiente pra onar geral sozinho, ou ele tem que ser, tipo, Lorde dos Minions bolado? Ele pode não. ser as duas coisas. Ele tem que ser poderoso. Não, veja bem. Ele tem que ser poderoso em alguma maneira, mas o fato dele ser, tipo, fodão bastante pra ter vários Minions já significa que ele é poderoso, de certa forma. Mesmo que no X1 você meta porrada nele com o seu saco. Concordo, mas você acha sim, mais mas ele quando pode ele ser é... as duas coisas. Você acha que ele pode. É maneiro quando ele é uma ameaça por si só, ou quando ele é uma ameaça e ainda tem um exército de Minions? Não, é mais maneiro quando ele é quando ele tem os dois, claro, porra. Então, tem os dois. Tudo de Minions. É, porque assim, ele chegar, você acha que dá conta de mim só porque você matou esse bando de peão que rala pra mim? Ah. Aí, tipo, ele tira a camisa, então tira a blusa e fala, agora tu tá fudido. Mas assim, é muito estranho, porque parece, eu sou muito mais forte que o meu exército inteiro, mas eu deixo você treinar com os meus soldados pra você ficar forte o suficiente pra poder me derrotar no final. Não, esse aí também sei lá, que é o próprio filho, sacou? Cara, você tem que pensar, o cara é muito fodão. O vilão geralmente é um cara muito fodão. Ele sempre pensa assim, cara, esse cara é um merda, ele vai ser unado pelos extras. Por que eu vou, eu que sou um cara tão fodão, vou me dar o trabalho de ir até a Gentália pra matar esse cara? Não, ou então pega, por exemplo, vilão de jogo de luta. O cara fica lá no final, o rei da mesa, fala, cara, olha, eu vou esperar, não vou enfrentar 50 heróis diferentes. Vocês se matem aí, o que sobrar eu pego no final. Porra, só preciso ganhar uma luta e sou campeão. Mas ó. Não, o Akuma se fudeu nisso aí. Bison se fudeu nisso aí. Se, por exemplo, Drácula pensasse fora da caixa no Symphony of the Night, ele simplesmente falava, ah, meu irmão, tira todos os bichos desse castelo e deixa o Alucard vir até mim direto, e manda ele X1 level 1 comigo. Não, e depois que a morte tira o equipamento dele também. Exato, a morte aparece só pra isso, pega o equipamento dele e some daqui, some da minha vida. Porque pior é que ele espalha a porra do equipamento, você acha que quando você chega na morte e matar ele, você vai ganhar suas paradas de volta? Não. Você acha que... Isso é só uma pergunta à parte, assim. Acho que não é uma característica que a gente pode botar na lista. Mas você acha que o vilão, ele, pra ele ser muito foda, ele tem que... Por exemplo, o vilão mais humanoide, né? Se o monstrão não vai conseguir fazer isso. Mas ele tem que contar o plano todo dele? Ou, tipo, torturar e dar uma chance do herói escapar? Vocês acham isso irado? Oh, eu não acho não, mas... Não sei se vocês jogaram Xenoguias. Xenoguias tem isso demais. Esse negócio do vilão contar o plano é um trope pra... mostrar pro espectador qual que era a história por trás e dar aquele tempo do herói poder dar o contra-ataque, né? Uhum. Esse é um trope que permaneceu aí, mas não tô vendo mais sendo usado com tanta frequência assim. Tem até o vilão que sacaneia, que fala, ah, você acha que eu vou te contar todo o meu plano? Não, se fode aí. Não, isso aí me lembra o Goldfinger. Manja o Goldfinger, o filme do 007. Não, 007 Goldfinger. Todos os filmes do James Bond, na verdade. É, todos os filmes. Não, sim, mas o Goldfinger tem a frase que define isso aí. Tipo, tá lá o James Bond preso, com as pernas abertas e um laser no saco. Porque sim. Aí o James, tipo, ah, você espera que eu fale, não é? Não, senhor Bond, eu espero que o senhor morra. Cara, eu discordo. Eu acho que o vilão bom, ele não precisa te dizer o plano. Você sabe o plano dele, é dominar o mundo. Simples assim. O meu plano é matar tudo. É matar todo mundo. Esse é o meu plano. Assim, você sabe o que ele quer. Você sabe por que você tem que impedir. O quê? Vilões, no geral, eles têm mil e uma desculpas para vacilar com o mundo inteiro. Mas qual vocês acham que é a desculpa mais foda, assim, que o vilão tem pra ser vilão? É, tipo, destruir o mundo? É escravizar o mundo, é dominar o mundo, é tipo criar uma ilusão onde todo mundo vai viver pra sempre na ilusão. Então, tem, o Doom tem isso. O Doom, ele simplesmente não se vê como vilão, o Dr. Doom. Ele acha que ele é a melhor pessoa pra dominar o mundo e pronto. Faz sentido. Então, dominação do mundo. Isso é maneiro. Isso é maneiro. É, bacana assim. Interessante. Não, eu gosto de achar que são um pouco melhores. E o mundo só pode ser dele, não pode ser dos outros. Exato. É tipo assim, e ele acha que tá fazendo o certo em fazer aquilo. Sim, ele não acha que assim, não, eu sou mau e eu sou escroto. Não, eu tô fazendo isso porque assim, fazendo isso, eu dou um bem maior pra todo mundo, que eu vou ter oportunidade de gerenciar essa porra, porque essa porra é uma zona. E aí, entendeu? Cara, tira essa buceta, tem que dar um jeito. E cara, eu gosto de objetivos mais menores e mais profundos. Do tipo, sei lá, por exemplo. Mentira. Imagina um jogo de Alien. Mentira não, verdade. Imagina um jogo de Alien. O Alien, o objetivo do Alien é simplesmente sobreviver. Pra não, é dominar o mundo. É dominar o mundo. Não, porque não ele quer fazer uma colônia, dominar aquele planeta e botar... Então os homens são maus, porque eles dominam o mundo. Crescer e multiplicai-vos. Então, nós somos maus que eles dominam o mundo. Ou então, por exemplo, o Zone 3, os Helgast, eles só querem tirar os invasores do planeta deles e continuar vivendo normalmente. Os nazistas alienígenas. Eles não são nazistas, eles só querem sobreviver sozinhos. Não, nazistas. Esse negócio de dominar o mundo, cara, depende muito... Depende muito do nível de poder do jogo que você tá jogando. Pode ser que o objetivo não seja dominar o mundo, seja dominar o universo. Ou pode ser que não seja o universo. Você tá jogando um jogo de Simpsons, pode ser o Sr. Burns querendo dominar Springfield. Querendo dinheiro. Mas nesse mundo, Springfield é o universo dele. Sim, dominação do universo. Do jogo. Do jogo. Cara, o jogo do fliperama dos Simpsons, que o Sr. Burns quer aquele diamante. Puta que pariu. É, o problema é que ele só quer o diamante, ele não fala pra quem. Vilão da Era de Prata, cara, total. É, ele roubou, tá sendo mal e ele quer isso. É meu, me dá. Cara, tem outro item bom pra vilão. Vilão tem que ter quartel general. Tem que ter o QG. Alguém discorda do QG. Castelo Whip, que lá inteira até chegar nele. E o QG tem que estar cheio de... E o QG tá cheio de Minion. É, no caso do Chrono Trigger é aquela maravilha lá que dá pra upar 900 níveis de uma vez só, que é o Black Omen, tá ligado? Ah, é muito bom. Opa, é o Black Omen. Você começa a matar ela no passado e vai levando até o futuro. Você destrói o Black Omen em todos os tempos e enche o cu de XP. Outra coisa importante é vilão tem que ter subchefe. Não é Minion. Caraca! É um cara que ele confia e é um cara que é fraco, mas ele confia e você vai matar e ganhar XP. Parece que ele serve. Como é que chama? Força especial Gnil. É, não, nem tanto, porque os Gnil são muito fracos. Eu dei o braço direito, né? Eu digo. Como é que chama? Ah, um general. Tem que ser outro general. É, tipo um general. No caso, os quatro monstros do Final Fantasy IV, ou então o trio lá do Ozzy no Chrono Trigger. Slash, Ozzy, Flare. Uhum. Alguém mais tem uma característica aí? Cara, porra, eu que dei quase todas as ideias. Entendi. Quando a gente não tiver mais característica, a gente vai entrar numa outra fase aqui agora. Mas eu quero pegar o máximo que vocês achem que é foda pra ter um vilão, pra gente construir e selecionar os melhores vilões aqui. Cara, é maneiro quando ele tem uma montaria irada. Montaria? É maneiro, mas... Ou uma montaria irada, um tipo veículo. Uma moto ou um cavalo. Ué, veículo é montaria, deixa eu só. Não, só. Então, um pet irado. Não é uma montaria irada, é uma montaria diferenciada. Por exemplo, a nave do Darth Vader não é irada, é escrota. Porém, era totalmente diferenciada do resto. Você acha o Destroyer feio? Ah, se você acha... A navezinha preta. O Advanced TIE. Não, esse é feio mesmo. É, mas assim, eu acho que isso faz parte do design badass motherfucker dele, entendeu? De fato. É, a questão da montaria, ela não é essencial. Ela é um plus no vilão. É, ele tem um veículo fodão pra você saber que ele é fodão, né? Ah, tem uma parada. Essa parada aqui é um diferencial. O foda é que restringe os monstrões, né? Vocês acham que ele tem que ter capa? Não. É uma boa. Não. Cara, é uma boa. Não é obrigatório. Mas não. Uma capa voando, não é obrigatório, que nem montaria, mas uma capa voando ao vento deixa o cara muito mais badass. É, faz parte de design também, a capa. É que nem o herói, cara. O herói faz parte do contexto do jogo. Se o vilão do GTA usar uma capa, você vai rir da cara dele, né? Meu irmão, o Giovanni do Pokémon usa uma capa e aí ele é irado. Ele não usa uma capa. Ele usa um casaco por cima. Ele não usa uma capa, cara. Quem é o Lance que usa? O Lance tem capa. E o Lance é bonzinho, cara. Sabe? Ele é bonzinho. Ele olha assim e fala, meu irmão, eu vou te derrubar. Caraca, olha só, se o Fritz falou que o cara é bonzinho, meu irmão, não desculpa. cara, olha só. Ele não é o cara que vai salvar o mundo, mas ele é um cara de, assim, ah, passei aqui e eu vi que estão fazendo merda, eu ajudo. Eu não vou lá pra puta que pariu ajudar geral. Entendeu? Não, eu também acho que ele não ajuda, né? Ele vai jogar o Dragonite no bicho e falar, destrói. É, hiperbim, foda-se. É isso aí. Pra mim, a maior defesa a favor das capas é Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros de Ouro, cara. Todos eles ficam muito mais irados com a capa azul. Todos. Sem elmo. Sem elmo, verdade. Que eles jogam a capa fora pra brigar sério, né? Sempre. É, pra poder ser mais anatômico aquela armadura, né, cara? A capa atrapalha. Não precisa ser capa. Uma parada, um adorno foda é cachecol. É só ver qualquer obra do... Verdade. Daquele cara lá, Daigo. Qual é o nome dele? Do Kamen Rider. O que criou o Kamen Rider? Qual é o nome dele? A negada da Shocker? Tipo, os heróis do... Não. O Shinomori, né? Os personagens do Shinomori. No Mega Man X, foda-se lá, Capcom botou um cachecol no Mega Man também. Tem que ter um pano pendurado. Assim, o cachecol é uma coisa mais de japonês. Pra eles é icônico, por causa dos pilotos kamikaze e tal, tudo mais. Mas, tipo, o legal dos personagens do Shinomori é que também tem vilão que usa cachecol. Usa cachecol, exatamente, né? Pra todo mundo. A moda então, pega, né? O vilão tem que ter um adereço que o diferencie. Entendi. Pode ser a maquiagem do Kefka, por exemplo. A maquiagem do Kefka. As roupas mirabolantes. Aí tu rolou do caralho. Então eu vou... Pra mim, o único vilão que dá errado nesse negócio de ser estiloso é o Kuja, Final Fantasy IX. Ele é muito ridículo pra parecer vilão. Ridículo. O comandante Hater se amarra no Kuja. Ah, não pode fazer nada por ele. Se todo mundo odeia o cara, o comandante cobra, ao comandante cobra só restou o quê? Esse cara é muito foda. Ele tem um penteado diferenciado. Não, ele tem uma pena fincada na testa. É, ele tem uma pena na testa. Ele anda de cueca pra tudo quanto é lado. O cara usa biquíni, cara. O cara é homem e usa biquíni, porra. Caralho. Não é excesso. Aliás, são os dois vilões de Final Fantasy que eu não consigo ver como vilões, porque o visual deles é ridículo demais, que é o Kuja e o Seymour. Pô, mas o Seymour é maneiro, vai. Não, o Seymour ele fica legal com o tempo, mas quando você vê ele pela primeira vez, e depois que você saca que ele é o vilão, você olha pro lado, olha pro outro e fala, isso é errado. É porque você tá naquele universo carnavalesco já, você olha pro... Não. O Seymour não é maneiro, é porque eu tô o jogo favorito da porra do negócio, cara. Ou um, dois, sei lá, mas o cara é muito escroto, ele é muito escroto. Pô, acho maneiro, vou chamar a Rebeca. Pode chamar, pra continuar sendo escroto. É, Rebeca. Primeiro, ele começa a... Mas quem é essa porra de Kuja? Ele é tipo um garotinho? Não. Não, é porque... Você tá vendo a imagem dele no Dissidia, aí todo mundo parece criança. Ah, em game ele é tibi, né? Isso. Sim, cara, vocês estão falando. Nossa, cara, ele usa roupa de mulher. E quanto mais eu vejo, vocês estão botando as características do céu do Dragon Ball, né? Um adendo aí, tipo, o Laerte usa roupa de mulher e não tem problema nenhum com isso. Não, o Laerte não, é a presidente da Petrobras, tá confundindo. Caralho. Fritz, o céu não tem QG. Tem, claro que tem, cara. A arena. Não, a arena dele não é um QG cheio de Minion. Mas vamos fechar as características aqui pra gente partir pra definir os vilões foda. A organização Red Ribbon é uma organização, hein? Vamos lá. Me diz mais uma ideia aqui. Eu quero saber se o vilão tem que ter escrúpulos ou não. Tem que ser full escroto, matar no sangue frio. Eu acho melhor quando ele não tem escrúpulos. Não, olha só, mas o vilão com escrúpulos, ele também traz uma associação com quem tá interagindo com aquela obra, né? Se é o espectador, o jogador, que aí você pega assim, cara, não, porra, esse cara aí é mal, mas ele tem limite. Então dá pra respeitar, né? Dá pra você pegar e falar, pô, eu quero derrotar esse cara, não só eu quero acabar com a raça desse filho da puta. Por exemplo, o Magneto é um chefão fodão, mas ele tem escrúpulos. Ele não é um vilão. Não é um vilão. O Magneto é vilão. Ele não é vilão. Ele é um anti-herói, é diferente. Cara, o Magneto é vilão. Raramente o Magneto é anti-herói. Anti-herói é o Wolverine, cara. O Magneto é vilão. É. Ele pode ter o motivo dele lá, ele tem as visões dele, mas ele é um mal. O Magneto é um vilão com bons motivos. Ele é um vilão porque usa capa, porra. Não. Sabe por que ele é vilão? Porque você vê a história... Eu cuspi água no meu teclado em peraí que eu tenho que secar essa merda. Gozei no meu teclado. Falando aí. Cara, eu adorava. Esse site é muito bom, velho. Gozei no meu Dreamcast. É um site que colhe. Breve no Baixo Netflix com a versão nova. Gozei no Xbox. Vocês estão falando que Magneto é vilão, porque a gente vê a história dos X-Men na perspectiva dos X-Men. Porque se pegasse e escrevesse a história dizendo, pegando todo aquele clima de opressão do racismo contra os mutantes e colocasse os mutantes que são alvo de preconceito, apedrejados e tudo mais, e eles começassem a represália pra ter um lugar ao sol e, porra, e aí o herói. E aí o herói que seria o Magneto começa a generalizar e oprimir o Mano Inocente aleatoriamente, tá? Por que o Luther King é herói e o Magneto é vilão? Não, nesse caso, o Xavier seria o Mandela. O Magneto é o mal. Mandela, Mandela é herói. Eu tenho que parar de beber água nessa burra. Não, Mandela nunca foi herói, cara. Não dá pra chamar um cara de herói que nego que comissionava o Esquadrão da Morte pra matar os próprios rivais. Ah, é herói. Pra certa forma, ele pra é herói. Quem? É. Não, todo mundo tem um lado, cara. Por exemplo, é possível que lá no Final Fantasy VI, por exemplo, tivesse uma ala lá do Império Gestalt que achasse que o Kefka era o herói da porra do Império. É por algum motivo, sei lá. Deve ter tem, mesmo não, tem gente na Bolívia que acha que o Chaves era o herói nacional. Não, tinha os soldados fiéis ao Kefka, mas ele mesmo, eles acabou morrendo. É, pra achar da lua, a melhor coisa que tem é se o Bison dominar o mundo, porra. Aumenta o salário, aumenta toda a qualidade de vida do profissional da Chá da Lua. Verdade, é verdade. Então, assim, os mestres, os personagens que andam com o Bison, não confiam totalmente nele. O Vega anda com ele, porque ele quer matar os outros, e o Balrog quer dinheiro. O Sagat acaba saindo fora. Não, o Balrog não quer dinheiro, ele quer o dinheiro da luta. Também. Fight money! Vamos lá. Eu acho que a gente fechou então. Não, peraí, só uma questão aqui. Esse negócio de vilanismo, heroísmo, essa coisa vai cada vez mais. A linha que separa uma coisa da outra é cada vez mais tênue. Isso evolui aí. O que você acha que o gente vai? Isso foi evoluindo com o tempo e hoje é cada vez mais, né, cinza o negócio, uma área cinzenta. É só ver o Braid, por exemplo. Se eu vou pegar um exemplo de jogo, né, pra não dar spoiler, né, pra não falar mais nada além disso, mas seria um exemplo. Seria um exemplo de como essa coisa é tudo junto misturado. Então, é cheio de herói, filho da puta, e é cheio de vilão que. Ele é vilão na sua perspectiva porque você é o protagonista, mas ele tem lá a motivação dele. Então você consegue fazer heróis que são grandiosos filhos da puta. Se você jogar Dragon Age, por exemplo, Mass Effect, os jogos da BioWare, né? Tem sempre as opções lá de ser o babaca. Sim. Mas é um babaca com objetivo. E do mesmo jeito, o vilão do outro lado, né? Poderia ser assim, por causa do Magneto, por exemplo, os X-Men. Então essa coisa vai se misturando. E a fronteira que, sei lá, 100 anos atrás a literatura era bastante tênue, do mocinho pro bandido, vai chegando a inexistir. Cada um de nós aqui é vilanizado de alguma forma, né? Quando você baixou o Photoshop lá no Pirate Bay, você foi o vilão do desenvolvedor lá da Adobe que deixou de ganhar dinheiro. Ou seja, todo mundo é vilão de alguma forma. Todo mundo é. Todo, ser humano você tiver erro, né? Todo mundo erra. Então, a humanidade não tem escrúpulos, né? Foda-se. Não, tem escrúpulos. Né? Escrúpulo você tem. Só. Agora, o limiar do que é escrúpulo pra você e do que é escrúpulo pro outro, às vezes você faz. Entendi. Você faz uma coisa pensando no bem da outra pessoa e, mas acaba que na cabeça da outra pessoa se fudeu. Ela e... Risquei. Escrúpulo não define. E o Risco, quando ele se masturbou pela musa, ele foi vilão. Caralho. Se ele gozou num Dreamcast, foi. Ele foi o vilão do próprio videogame dele. Traiu. É o caso em que o homem é o lobo do próprio homem, né? Vamos lá. Como eu dizia, né, cara? Porra. Alguma coisa que eu acho importante é vilão que é vilão. É mal. Tem castelo e o caralho a quatro e montaria foda. Tem um grito de guerra, tipo um Munra. Não. Eu acho, cara, eu acho importante. Não, no caso do Munra é mais um grito de transformação, não. Não é necessário, mas assim. E não só ele, como o resto estelar também. Munra é transformista, vamos começar por aí. Não, Munra é uma Sailor Moon, cara. Uma Sailor Moon deu muito errado. Não, vai poder, Munra. É uma Sailor Moon com esteroides, né? Munra se transforma arrancando a fruta, ficando todo sarado, dando grito e com porra na boca, moleque. Que merda é essa? Não, antigos espíritos do mar. O He-Man também se transforma com. Mas o He-Man é uma das maiores bichas que existem, cara. É, o He-Man ele é viado tanto como Príncipe Adam como o He-Man. Ele é vascaíno, já perceberam? Ele é uma bichona. É, ele tem a cruz de malta na teta. Ele não é vascaíno. Ah, tá. É, se ele fosse vascaíno. Olha aí o preconceituoso. Ah, se ele é gay, não pode torcer pro meu time, né? É, tem que ser Fluminense. Pô, gay é tricolor, né, cara? Com certeza. Eu acho. Ainda mais porque ele é príncipe, ele é riquinho e tal. É príncipe, é. Tem todas as características, viu? Se ele tivesse um bigode, seria botafoguês. Caralho, tá se tivesse um bigode, seria botafoguês. Cara, isso não faz muito sentido, cara. Bigode é vascaíno, pô. O mentor é botafoguês. Ele tem bigode e cuida do portão da cidade do He-Man. O Heimdall também é botafoguês. É, ele assiste o jogo lá de Bifrost, né? Assiste o jogo lá de cima, ele vê tudo, ah. vê a porra toda. Mais um indício que o He-Man é vascaíno, cara. Porque ele é o príncipe de Eterna. Sabe o que é o príncipe? É o vice-rei, moleque. Não necessariamente. Ah, vice-rei é outro título. De verdade. Vice-rei é outra coisa. Vamos lá, é vamos lá. Eu acho então que grito de guerra não define, beleza? Ah, não, pausa. O He-Man é vascaíno mesmo porque o tricolor é aquele arqueiro da Cheetah, mano. O arqueiro da Cheetah. Pode crer, arqueiro da Acho que grito de guerra não define vilão, não. Define torcida organizada, que é quase a mesma coisa, mas é um outro conceito. Verdade, verdade. Então, tá bom. Conseguimos reunir aqui as características que para nós fecham um vilão motherfucker badass. Eu vou relê-las aqui para todo mundo lembrar e a gente vai tentar encontrar vilões do mundo dos jogos que se encaixam nessas características e são fodas. E se alguém pensar num vilão que se encaixa também nessas características e é muito escroto, a gente vai discutir. Vamos lá. Primeiro, ele tem que ser super forte motherfucker badass. Segundo, ele tem que ter uma trilha sonora motherfucker foda badass. Terceiro, ele tem que ter um design motherfucker foda badass. Aí ele tem que ter várias evoluções conforme você vai matando. Ele tem que mostrar que evoluiu. Ele falou, eu estou foda. Ele tem que ter um exército de minions. Tem que querer dominar o universo do jogo. Tem que ter um quartel general cheio dos minions deles. E tem que ter um subchefe Zé Mané. É. E a montaria é foda também, você esqueceu. A montaria faz parte da design badass motherfucker. É, eu discordo. Então, a montaria tem um design específico da montaria. Que combina com a roupa dele, pô. Imagina um Darth Vader em cima de um pônei rosa. Não, porra. Cara, deve existir essa imagem em algum lugar. Cara, o pônei rosa não é uma outra principalmente que agora meu pequeno pônei voltou a fazer sucesso, com certeza tem. Aí vai, sei lá, Darth Vader num pônei rosa. Cara, deixa eu argumentar anos, em válido. Cima. Pequeno pônei voltou a fazer não só sucesso, como sucesso entre homens de 40 anos, que é o mais assustador. Né? É, o Go é assustador. Mas vamos lá. Quem é fãzão? O Go. Essa lista me surpreendeu um pouco, porque um dos meus vilões favoritos, ou melhor, vilã favorito, é. Não. A Úrsula, da Pequena Sereia. Não é a Úrsula, não. A Úrsula é uma gorda escrota. Cruella Cruel. Grandiosa Cruella de Vil. Gargamel. Uma das minhas vilãs preferidas dos jogos não se encaixa em muitas dessas características. É a GLaDOS do portal. Ela. A GLaDOS não é vilã. Não, imagina. Ela não é vilã. Ela é um robô, cara. Ela não pode ser vilão. Acabou. O robô não pode ser vilão. Ela não pensa. Ela não é abraço, vilão. Abraço, Exterminador do Futuro. Oi, Skynet. Oi, Schwarzenegger. Não pode pensar. Pensar por si próprio, logo não é vilão. O vilão do Exterminador do Futuro é Skynet. Vilão é o criador. E 2001, Odisseia no Espaço? Não tem vilão. Não pode ser robô, então. Porra, vilão robô é um escroto. O vilão são os homens. O Hal são os homens. O robô é tão somente é um arauto do vilão. Vilão. Aquela coisa tipo, a perfeição foi atingida, sacou? O ser humano cria um robô que por própria definição se torna maligno. Não, mas peraí, o robô, o Hal, ele tem pensamento próprio, ele raciocina por próprio, então ele pode sim. ser um bom sim. Ou então o Ultron dos Vingadores, né? Ele foi criado, ele vê todos os erros da humanidade e decide que o único jeito de salvar a Terra é destruir a humanidade. Porra, isso é um vilão robô. Maneiro, que é o do Mass Effect também. Ultron também. Ultron, U-L-T-R-O-N. Sim. Que parece que a gente falou Tron, mas é Ultron. É tipo aquele episódio do Dexter, que ele cria um robô super foda pra fazer as paradas dele, e aí o robô começa a perceber que o Dexter é ineficiente, que a humanidade é ineficiente. E baseadaço no Ultron esse episódio. Demais. É verdade. É difícil achar um cara que tem todas as características num cara só. Ah, não tem, cara. Tem sim, cara. O mais próximo que eu imaginei foi o Darth Vader. O Darth Vader. Não, mas aí a gente... O Darth Vader não evolui quando você vai matando ele. Não, ele evoluiu uma vez só. Não, depende. Vocês já jogaram o jogo de Nintendinho, de Guerra nas Estrelas da Namco? Ah, não! Você tinha que mencionar esse. Sim, que é o único jogo que o Darth Vader transforma em coisas pra te pegar. Ele se transforma num escorpião dentro daquele Sandcrawler dos Jawas. E depois ele se transforma no helicóptero. Ele mandou um Animality. É tudo Animality. E vale lembrar que esse jogo é completamente canon, de acordo com o Lorde. Sim, assim, se o Jorge Lucas gostou, é canon, foda-se. É, acho plausível, né? A obra dele, né? Sim. Se você fizer o carnaval de Guerra nas Estrelas, ele curtir, virou canônico. Pô, imagina que perfeito. Falar tipo aquela versão funk da Marcha Imperial. Exatamente, né? Se o Jorge Lucas gostar, canônico. Já era. Olha só, eu penso em alguns. O Darth Vader é um, o Cell do não, do, o Cell não do Dragon Ball. O Cell eu acho o Cell QG. Aquele quadrado não é um QG, moleque. Ele tem Minions? Ele tem. Tem, porra, tem os Cellzinhos lá. Mas eu não me lembro se ele tem uma trilha sonora foda. Tem, é assim, ó. Deixa eu ver. Não, a trilha sonora... Não, ele tem algumas das melhores TGMs de caos e guerra de Dragon Ball Zemas. Eu considero da série, não dele. Fora que ele se encaixa perfeitamente na questão de motivação. Qual é a motivação dele? Nenhuma. Ele é forte pra caralho, só isso. Não. Você tá fazendo isso, Cell? A motivação porque eu tem posso. A motivação tem que ser dominação do universo do jogo. Não, sim. Aí é tipo assim, já que eu posso... Então, o Hades. Eu vou dominar o mundo inteiro. Mas cara, eu só quero provar que eu sou mais forte. Um que veio à minha cabeça agora é a série Ace Combat, quando você tem que enfrentar os seus rivais, que são aqueles mercenários do exército inimigo, que vão em caças melhores que os seus e sempre dão uns dogfights excelentes. Eles têm que principalmente no, naquele, tem. naquele Ace Combat que ia trilha sonora do Puddle of Mud, qual que é esse? Esse é do PlayStation 2. É o 5 ou 4? O 5, né? Não é. Can't take it away. Peraí. Eles têm QG cheio de Minion? Ah, tem. Os Minions deles estão todos no ar, cara. Mas é o QG? O ar é o QG? Não, o ar não, é o QG. Eles têm um lugar onde ele estaciona os aviões, né? É, o hangarzão. Tipo, o herói não invade aquele lugar. Não invade. Depende, cara. Você só ataca o hangar no final. É, tem Ace Combat que você tem que enfrentar o silo de mísseis lá que você entra na parada. Geralmente você derrota um avião super mega foda gigante que fica com metralhadoras traseiras e que vai dropar uma bomba nuclear na cidade principal lá. Parece é aquela coisa, fight, você ainda tem time attack pra derrotar o cara, sacou? Quer ver outros dois irados? Irados pra caralho? Pra caralho. Primeiro é Megatron. Megatron. Não tem capa. Porque rasgou, não caralho. Não precisa de capa. É, ele é um robô. Não, e o Megatron ainda evolui, que ele vira Galvatron. É, exatamente. Aí é mais. E o outro... Galvanizou fora. O outro é melhor do que o Megatron, porque ele tem capa. É o Vingador de Caverna do Dragão. Ele não tem que tirar. Ele não tem que tirar. Ele tem o castelo do Vingador. Caralho. Mas ele não tem subchefe. Tem. Claro que tem. Da sombra. Ah, é? Caraca, o mestre arsenal de tormenta, então. Ele não tem trilha sonora foda. Ah, ele não tem. Sim. Cara, tem. Ouvindo, olha bem. Vencer o perigo. A trilha sonora do mestre arsenal é a trilha sonora que você decide colocar. Não. E ao RPG não tem regras. Aí toma. Regra de ouro. Devo na cabeça. Ele tem o subchef, que é aquela clériga da aventura contra arsenal. A única coisa é aquele Kishin 10. Nota 10. Eu vou te falar. Tem um vilão que tem até uma foto dele com capa aqui. Pra haters não tacarem pedra em mim. Que eu acho que ele se encaixa em todas as características. Que é o Bowser. Alguém vai discordar que ele tem um design badass, não. Motherfucker. Ele é perfeito. Ele não usa capa, cara. Porra. Usa. Já que o Thiago Testinhos Agora. Um vilão muito bom, mas aí não tem jogo, né? Um vilão excelente que ele tem motivação. Ele tem isso tudo e você consegue compreender claramente o lado dele. É aquele de Samurai X, o Shogo Makusa, que só tem no desenho, que é o católico, que é no arco do católico. Ele quer vingar os cristãos que faleceram. É canônico, pô. Foda-se, canônico. Aquilo, aliás, que é a melhor parte do desenho. O xixi usa capa, não usa, não? Não. Ele usa um manto lá. Ele usa um manto. É, o manto é capa. Um casaco. Ah, sei lá, tem manga, cara. Ele é um cara que... Ele é uma múmia, né? Ele não pode usar capa. É um kimono. Aquilo é um kimono. Pra mim, o vilão mais hardcore de Kenshin é o Enishi, o último. Vamos tentar esse cara, olha só, achei um cara que vamos tentar aprender mais nos jogos. Todos os quesitos. O jogo tá virou ruim, não precisa nada. Ele preenche todos os quesitos. É verdade. Caralho. Tem jogo que não precisa de vilão. Isso aqui é um áudio, é um programa de áudio. Mesh Splinter, vamos colaborar, vamos. Tá aí, cara, mandei pra vocês o Shao Kahn. Shao Kahn, ele tem todos os requisitos. O maluco tem é B10, quer dominar o universo do jogo. B10. Ele é uma bunda má. A partir de agora, quem não falar B10 é um merda. Um traseiro do mal. Câmbio e fala B10. É B10. O maluco... O biquíni também, o Shao Kahn. Ah, sai, puta que pariu. O maluco tem Minions, tem um sub-boss. O maluco tá bem. Ele tem tem vários, né? Vou te falar que a música dele é meio escrota, hein? Mas isso é porque Mortal Kombat não tem personagem. Pô, Mortal Kombat só tem música escrota. A música do Mortal Kombat é muito foda. A música. Não toca em jogo nenhum. Ela não é no jogo. Mas é muito foda. Que eliminaram o Darth Vader? Não eliminaram. Não, a gente não eliminou. A gente tá. Brainstorm aqui de vários que a gente. Ele tem capa. A gente tá falando uns que a gente acha muito foda aqui e tentando classificar, ver se ele entra na. Não, Bison usa capa, tem uma porrada de negro que trabalha pra ele, e alguns vilões bons, outros nem um pouco. Tem uma porrada de porcaria legal. Tem subchefe, né? É, por exemplo, vamos ver quem trabalha pra ele. Não, Vega, Sagat, Balrog, legais. Alguns a gente meio que respeita, né? Não é tão legal, mas já deixou passar. E outros completamente ridículos, tipo Bird. Merda. Então é Júlia. O Sodom, acho que se alia com ele, né, de alguma forma. Não, o Sodom é Mad Gear. O Bison tem uma montaria virada, que é o caminhão. Caminhão. A gente já chegou a comentar aqui no podcast. A gente chegou a falar do Bison do caminhão aqui. Bison do caminhão. Caralho, Street Fighter. Mano, aí facinho de confundir com o Bison do caminhão. O longa-metragem do Street Fighter que termina com o Bison indo atropelar o Ryu com um caminhão, moleque. É um gigante, um caminhão totalmente fora de proporção. Mas o Ryu tava errado. Pode ver que ele tá andando fora da calçada. É verdade, é verdade. É verdade, tá sendo babaca. Caramba, calçada. Mereceu. Aí ele vai dar uma voadora satânica no vidro. Tem um personagem excepcional que eu provavelmente citei no episódio 11, mas aí fica a lembrança, porque foda-se, fala a mesma coisa toda hora, que é o Luca Blight, que é o vilão do Suikoden 2. Ah, não falou não. Boa. Muito bom, eu deveria ter falado. Eu acho que eu falei e cortaram na edição. É um personagem excelente daquele jogo, que ele não tem motivo nenhum. Ele é tipo Kefka, assim, eu quero matar todo mundo porque eu quero. Eu quero foder geral. É que nem a Gruntilda de Banjo-Kazooie. Porra. Também. É, na verdade, assim, Gruntilda é fazer trolalá com o povo. É o tipo de personagem que você vê. O cara é o general, o príncipe, eu não me recordo agora. Mas o maluco foi criado pra ser aquilo. Ele foi criado pra acreditar que é uma coisa superior às outras. E... ele é um capitão da guarda, não é não? Tipo... é, uma coisa assim. E você vê tantos exemplos semelhantes aqui no nosso... por exemplo, lá... aqui no Rio também tem. Mas lá em São Paulo, aquele monte de gente lá que se reúne na internet pra falar que tem que expulsar nordestino de São Paulo. Ah, isso é muito lá, bom. Entendeu? Tem esse tipo de coisa. Então, é completamente plausível um personagem desse, na mesma posição do cara tá, né? Tipo, ele é tipo chefe da polícia que abusa do poder, só que na era medieval ele seria fazia um de nós, sem os nordestinos. Seria um pântano ainda aqui no Sudeste. Sim. Não, eu tô vendo aqui, ele é o herdeiro do trono, mas ele é bastardo. Ele é herdeiro, né? Ele é o príncipe, é só que ele é bastardo. Ah, entendi. Ué, mas o bastardo não pode ser herdeiro, só em casa especial. É sabido, tá no Game. Não, mas ele é isso, lance, ele é herdeiro. Blight. Tinha que ser Luca Snow, Luca Flowers, alguma coisa assim. Aí, lembrei de outro personagem que acho que não, ele pega ele todos é os... bastardo, mas ninguém sabe. Os quesitos. A gente comentou dele, o Arthas. Muito bom. O Arthas. Tem capa. O Arthas, ele não tem evolução. Ele não tem. Ele virou Lich. Tem evolução pra caralho. Mas ele não tem a trilha sonora foda, que eu me lembro. Pô, a evolução do personagem não necessariamente ela é visual, né? É. Não, mas nesse caso é visual também. Também. Não, nesse caso é visual também, porque o cara vira um ponto. Ele começa um paladino bundão, aí ele vira. Ele começa a ser herói, na verdade. Uh-huh. Depois ele, herói, né? Ele vira um vilão, aí ele muda, ele vira meio zumbi. E depois é o contrário do Ken, né? O contrário do Ken do Final Fantasy, né? Mas ele tem uma montaria escrota pra caralho. Não, na verdade, o Ken do Final Fantasy, ele não começa mal. Ele começa bom, só que ele fala, pô, quero comer a rosa, cara. Ele começa bom, vira mal. Não, ele te trai por dois motivos. Um, ele não quer que os cavaleiros engraçados. Ele não quer que os cavaleiros dragão sejam desgraçados igual os asas vermelhas. E porque a rosa muito apetece a ele, né? É, muito apetece. Quem nunca, né? Outro exemplo também de questão nesse sentido, eu vou citar duas coisas. No Tactics Ogre, você começa com o personagem principal lá, o Denning, e tem a irmã, a Katua, e o outro cara que é o Vice. Esse personagem Vice, ele vai ser vilão do jogo, independente do caminho que você siga lá dentro do jogo. E ele vai ser motivado. Ele vai te enfrentar, né? Você, independente do que você escolher, ele vai escolher o oposto, né? Então fica uma dicotomia interessante também. É um personagem bem construído ao longo do jogo. Quem não conhece Tactics Ogre, vale a pena. Tem pra PSP agora, o remake aí. E o outro caso, que aí até a gente usou isso pra sacar o Master Splinter, mas é um caso muito bom do Gundam Wing, que o chinês lá, que eu não lembro o nome, não lembro qual o número dele. Wufei. É o Wufei, o 5, né? Naquele, naquela... No Endless Waltz, é Endless Waltz, não lembro o nome da... Endless Waltz. No Endless Waltz ele se posiciona contrário aos outros, né? Porque ele tá enxergando um lado lá da guerra que os outros não estão. O Hiero mongol igual um robô dentro do robô. É, o Hiero é um leproso. Ele é mondrongo pra caralho, bicho. É, tá lá fazendo um monte de merda e o outro lá se posiciona contra ele e os outros três, né? Então é... Não, e ele até fala, como vocês podem não ver? É. Aí eu fico rindo lá, por que você tá fazendo isso? Porque vocês estão fazendo merda. É os quatro lá. E, então é bom essa questão de nem sempre ser um vilão, ou de nem sempre o cara ser maligno. É uma questão de antagonismo, é uma questão de posicionamento reverso. Porque, na verdade, você tá vendo um lado da história e tem um outro. Paulo, saga aí. Cara, eu tô revendo agora a saga de Hades. E, cara, um vilão que é foda é o Saga, cara. Porque se você o saga quer da saga de Hades, pensar, né? se não fosse ele e... Olha só, de quantas sagas tem o Saint Seiya? Não, é um tem... saga só. Ele é de gêmeos, mas ele é um cara só. Não, cara, quantas... Eu tenho as quatro. Sim, todos há quatro. A do Santuário. Santuário, Asgard, Poseidon, Hades. Exato. Se não fosse o Saga ou o Kano, Saint Seiya ia ter uma saga só. Porque só nessa que eles não entram, entendeu? Porque todos não, mas Asgard eles participam, cara. Porque o Kano é que deu o anel de Nibelungo lá pra... É verdade. Então, cara, o Saga é tão foda que ele tem uma outra personalidade. Ele matou o Shion, enganou 10 Cavaleiros de Ouro durante 13 anos. Não. Tem gente que sabe e continua do lado dele. Ainda voltou com a Sapori pra ajudar, enganando o Hades. Não, ainda tem mais. O cara, ele é considerado o único vilão que não é um deus no desenho inteiro. Ele é o Cavaleiro de Ouro que mais se aproxima em força de um deus. Ele tem 3 poderes irados, a maioria tem um só. Ele tem o Satã Imperial que manipula a mente. Ele tem outra dimensão que mas não tem. Peraí, o mais próximo ninguém. De um deus não é o Shaka? Mais próximo de Deus. Não, ele é mais próximo, mas não é o que tem poder que mais se aproxima. Mas o Saga não quer dominar o mundo. Não, mas é o mundo de Atena. É o Santuário. Não, ele não quer dominar o mundo. Ele não quer dominar o mundo. Não, não é. Ele quer poder. Ele quer dominação de alguma coisa. Sim, ele quer poder. Porque toda merda que tem, o Ares tá na cabeça dele. Isso. Aliás, ele não tem uma trilha sonora foda. O Daigo, é o Ares mesmo que tá na cabeça dele ou é a maldição lá do Cronos no... naquele episódio G? Ah, mas aí, se você for considerar o que veio depois... Isso é retrocontinuidade. Tem que analisar a primeira série mesmo mal feita do jeito que ela é, cara. Era uma merda lá que aconteceu e foda-se. Não, mas no mangá é dito, é o Ares que tá na cabeça dele fazendo aquela merda toda. É guerra. Não, é dito assim, tem o Ares, mas cadê o Ares? O Ares não aparece em momento nenhum. É verdade. O Ares tá preso nele. Não, o Ares é uma força aí... E depois vai voltar no Ômega. Aliás, no Ômega é discutível se é o Ares mesmo. Não. Para de falar de novo aí. Para de falar de novo. Vambora. Sabe outro vilão? Outro vilão dos jogos que eu tinha comentado antes da gravação, mas que pega todo mundo esquisito. Não, já foi desclassificado. Abraço, Free. Porra, não, moleque. Quando falaram sem ser o Ômega, desclassificaram. Ganondorf, cara. Ganondorf. Deixa eu falar, porra. Ganondorf fica todos esquisitos. Mas o Ganon já era o Okonkwo. Já era o Okonkwo? Ninguém tinha comentado dele. Assim, o que eu gosto de falar do Ganondorf e dos Ganons é que eles todos são a mesma coisa, ao mesmo tempo que eles não são. Ah, o Zelda, né? Pelo amor de Deus, jogo de crianças. O maluco tem capa, o maluco tem minions, o maluco tem QG, tem porra toda. Quando ele mutaria, tem porra toda. O maluco tá aí nas cabeças. O Daigo e Matt Splinter que ouviram aí recentemente, falamos, no caso, se alguém falou, foi eu. Qual é o QG do Ganon? É o castelo dele. Ele tem um castelo. Ele mora com a Geruda. Mas peraí, o castelo é dele? Ele não sequestra o castelo? Não, peraí. Ele virou dele. Mais importante que isso, ele não tem subchefe, gente. Gente, Ganondorf foi desclassificado. Não, ele tem vários subchefes, cara. Não. O subchefe tem que ficar na casinha do cara, no QG dele. Pois é. Tipo, não pode falar que todos os bosses do jogo são subchefes dele, que isso é nojento. Não, se eu pensar, então, todos os negros do... Doutor Willy. Dragon Quest, tá ligado? Doutor Willy tem subchefe? Tem. Então, o Doutor Willy é um ótimo exemplo. Sim. Aquele robô amarelo. Ele não só lança 8 robôs contra você, como no final ele ainda chama os 8 de volta pra te pegar de novo. Agora, o Robotnik, eu acho que eu reprovo ele no design. Robotnik. Não, eu gosto. E a gente sabe que o Robotnik, na verdade, é uma criação do Dr. Willy, né? Ele é o Eggman, ele é um dos robôs. O vilão muito bom. Sua conclusão é que ele tem que ter um design badass. E o Robotnik não é badass. O Robotnik é legal no GB da arte, é maneiro o Robotnik. O robô dele, o robô gigante. Cara, mas ele é mais Sonic cômico. X-Men. Tipo, é, pelo menos o Sonic tá de bom tamanho. Não, não é que ele é cômico. Pra ser herói. Ele tá banado, ele é cuzão. Ele é covarde. Não, ele é cômico, cuzão, mas ele é cômico. Ele é cômico. Tem um vilão de jogo de luta excelente que eu acho que não citei no último, que é o Gennitz, do The King of Fighters 96. Potencialmente o melhor personagem chefe ali daqueles jogos todos. Que o cara é um autêntico cavaleiro. Ele te trata com uma educação que você tem até vontade de ser morto por ele, já que você vai morrer mesmo. Ele te cumprimenta. Te cumprimenta, fala pra você, não, olha só, eu tenho que te matar, porque é quase o Frederico Evandro do Lisbelho Prisioneiro. É, assim. Só faltou ele dar aquela lapidinha na só bala. Só falta ele deixar você ir embora antes pra te matar pelas costas, pra não ter humor triste. Frederico Evandro. Cachorro do Daigo. Eu tô com um aqui que, infelizmente, ele se encaixa em muitos aspectos, e eu não considero ele um design badass, mas muita gente considera. Então eu vou soltar aqui pra discussão. O Albert Wesker. Ele é badass, sim, vai. Ele é badass porque tu joga com ele no Marvel vs. Capcom. Não, ele saiu de Matrix e foi pro mundo de Resident Evil, porra. É, a capa dele é o sobretudo. Vai dizer cara, que ele é badass. É verdade. Não, desculpa, cara. O Wesker é o Billy Idol com o sobretudo do Matrix, cara. Caralho. Vai dizer que o Billy Idol não é badass, na moral. Pra caralho. Ele é muito supla, né? Que igualzinho a ele. Badass pra caralho. Mas isso pra badass, na moral. E o pior é que o Albert Wesker, então, ele saiu todas as verdade. O supla é tão badass que fez show na PUC meio-dia, numa terça-feira. Porra. Isso é o Compa Badass. Que, cara. Eu acho, mas assim, de todos esses, eu acho que o que melhor se encaixa, e a gente pode abrir a discussão aqui, mas eu acho que o que melhor garante todas essas características é o Drácula, do Castlevania. Também. Foi citado. Mas peraí, qual é o sub-boss dele? O sub-boss é a morte. A morte. Tá, e qual é a montaria foda dele? Não. Montaria o chapéu. Faz parte do design, cara. O chapéu? Cara, o castelo. Castelo, cara. A criatura do caos, cara. O castelo é a montaria dele. Não, o castelo é a base dele e ao mesmo tempo é a montaria, porque ele aparece onde ele quer que aparece. Pois é. Então conta. E ele tem evolução. Então beleza. Não, ele começa Draculamon e depois evolui pra Vladimon, uma parada assim. Exatamente. Não sei quanto de mão que tem, não. Mas ele vai virando umas coisas muito escrotas. É, o Drácula tem vicissitude alta, vira aqueles monstrão, né? Então eu acho que... Olha só, vicissitude. Alguém consegue pensar num vilão que é mais foda então que o Drácula nessas características? Pô, vários. Nossa, olha o outro. O Diablo do Diablo. Não, eu falei vários. Megatron é um deles, porra. Qual é a trilha sonora do Megatron? Fala aí. Sei lá, porra. Ele é um robô, ele gosta muito. A trilha sonora do Drácula é muito foda. Eu te mando, tipo, 5 versões diferentes de trilha sonora dele, animais. Toca aí, Disco Ninja. Cala a boca do Mestre Splinter. Se for pensar em trilha sonora, ninguém supera o Kevin, né? Então... Ah, Dancing Mad continua tudo lento. Ah, cara, o Sephiroth. Ah, Sephiroth, gente, aquela música dele é tudo. O anjo da asinha só. Vamos lá, primeiro. O primeiro anjo da asinha não tem subchefe, vai se fuder. Como é que é? O Sephiroth não tem subchefe. Cara, o subchefe do Sephiroth é o Sephiroth mesmo, então conta. Não, óbvio. Conta. Conta como evolução. Ele não precisa de subchefe. Conta como evolução dele, você enfrenta ele 3 vezes. Ele não quer dominar porra nenhuma, ele só quer destruir a porra toda. Como vingar a mamãe dele. Mas tem motivo. Ele quer dominar do jeito dele, quer destruir tudo, que ele tem controle de tudo, do jeito que ele queria. Ele vai ter controle de tudo. Ele é o Aguinaldo Timóteo, ele quer vingar a mãe dele, babai. Isso, Aguinaldo Timóteo, exatamente. Aguinaldo Timóteo. Infelizmente, a trilha sonora dele é foda. É, o Aminga de... Não é tão foda assim, muito overrated. Ele não tem um QG, aquela cratera do norte não é o QG dele. É sim, qualifica. Qualifica. É característico ao lugar dele, assim. Por mim, assim como o QG do Cracudo é a calçada da Avenida Brasil, a calçada do Norte pode ser o QG do Sephiroth. Mas eu reprovo o Sephiroth porque ele não tem subchefe e ele não quer dominar o mundo, ele quer destruir, foda-se. Ele quer soltar o meteoro na eu acho que não tem uma montaria. Acho que destruir é uma forma de dominar também. Destruir é uma forma de dominar também. Não, como que não, porra? Claro que sim, cara. Tava com saudade dessa zoação com Final Fantasy VII, cara. Claro que sim. Quando você, ele é necessário, você tem o poder de destruir, você tem o poder de dominar. Você dominou através da força. Não, cara, você não dominou. Sim, cara. Já tá lá, sinônimo de dominar, destruir. Não? Não, não, você, cara, você tá pensando. Tu é cavalo, por acaso? Tá com aquele negócio de cavalo assim? Não, ele mandou todo mundo morrer e a galera obedeceu. Aí vai dominar o quê? Ele não tem mais o que dominar, cara. Caralho, caralho, meu irmão. Não, você tá forçando a barra, lápis. Foi mal. Foi mal. Você que tá certo. Você só consegue chegar um lado da coisa. O senhor está forçando a barra. Beleza. Eu acho que já passou. Valeu, valeu, senhor da razão. Vai lá, segue o programa. Você tá. Vamos bucetar. Vamos bucetar. Traz uma. Traz um charuto aí, um fumo pra nós. Tabaco massa pra nós. Tabaco massa. Um tabaco nosso pra nós, chefão. Mesmo se você admitir que dominação é uma destruição é uma forma de dominação, ele não tem subchefe. Não tem subchefe. Essa porra de subchefe aí, quem falou essa porra é um retardado, né? Mentira, não, tem, não lembro mais. Mentira, ele tem. Foi bem mongol isso aí. Cala a boca, tem que ter subchefe, seu lixo. É, não, bem escroto isso. Lixo, lixoso do caralho. Eu acho não, eu acho legal o cara ter tipo um minion de confiança que ele joga em você esperando ser o último que é bom. O Gary é um bom chefe. Gary, quem é o subchefe do Gary? Não, aí, ele tá falando que é bom. Você tá viajando, cara. Ele não é nem chefe, ele é um bostinho. Cara, pra isso que o Sif tem o mestre do Sif e o aprendiz. É o Minion, é o general e o vilão extremo. É o sub-boss, né? É. Não, Geese Howard, primeiro, ele é um vilão mais próximo do real porque ele é um homem de negócios. Ele não é só o nego da treta dos Aikido bolado. Ele é um vilão do mundo busca, real, cara. É, o que ele busca é a dominação tanto pela força quanto pelos meios gerais. Ele paga propina pra polícia ficar fora dos lances dele. Ele é do Rotary Club, de South Town. É, tal. Ele é sonora foda. Ele sonora muito foda. Ele tem um Minion, que é o Billy Kane. É a porra do subchefe aí, pra quem tá enchendo o saco. Tem evolução. Tem o Billy Kane, que é tão forte quanto ele, que na verdade... Ele tem montaria foda. Eu quero saber se ele tem evolução. Ele tem um Rolls Royce. Tem. Cara, tem evolução sim. Então foi que Rolls Royce, cara. Que ele volta ele tem... com o... Nightmare Geese. É, Nightmare Geese, pode crer. É isso aí. Ele volta com uma auréola na cabeça e fala, eu vim do inferno só pra te pegar. Isso é muito escroto, sinceramente. E não, fora isso que o Geese ainda tem uma porrada de... Não, ele é dono de pelo menos umas 3 ou 4 organizações de South Town. Ô, cidadezinha fodida. Ele tem QG? Tem. A porra da cidade. Não, Geese Tower, o prédio dele. Pô, lembra do desenho? Em 2001 destroem a porra da cidade toda, né? O que sugeram. Ah, mas no desenho ele fica jogando as comidas pras carpas lá, cara. Tipo, que nem o Bobá. Não, esse era o desenho. Caralho, tem mó relógio nessa cena do desenho. É, ele tem um Rolex imenso. Um Rolex, o cara de kimono com a porra do Rolex gigante, que dá mó close na porra do relógio. Não, tipo assim, o QG dele não é só apenas imponente na cidade toda, porque dá pra ver a Geese Tower de toda South Town, como ele ainda tem um templo com 2 Ashura gigante no alto do prédio. Ah, bicho, o Geese Howard é muito bom. Ele encaixa em tudo. O Krauser também é um grande vilão, muito bom. Tudo. O pseudo-irmão dele lá. É, o pseudo-irmão. Porque eu até hoje não engulo que o Geese e o Krauser são irmãos, não desce, né? E, inclusive, o Krauser tem uma trilha sonora ainda superior, né? Inclusive, melhor que o passou. Beethoven? Tudo Beethoven? Exatamente. Gosto mais do Drácula. Você gosta de vampiro, né? Você gosta de coisa que chupa o pescoço. Oi! Eu sou louco. Não, cara, ninguém gosta. Let's Gaga. Ninguém gosta de Crepúsculo. Let's Gaga. Caralho. Tabaco massa, mano. Cast, eu gosto de jogos. E é isso aí. Alguém achou que teve alguma característica aqui que faltou, senhor Eternidade? É, isso é da Eternidade. Não, foda-se, vai dar o cu. Montaria você não vai reclamar foda. Da montaria, não? Montaria foda. Tem o Rolls Royce, já ficou provado. Tem o Rolls Royce. E o Drácula, a montaria dele é o castelo, né? É. Caralho, moleque, montaria ouve. Tipo assim, a minha montaria é Estrela da Morte. Porra. Vai, é foda. Vai, te leva pra onde quer, pô. Pobre naquela merda. Não. O carro do Ninja Inimigo que você desmontaria também pra ele. É pra clicar. Aquilo ali é um planeta que atira, cara. Aquilo ali é uma montaria. Ali é um entendi. É, então como é que você pega o Unicron de Transformers nisso se a forma de robô dele é um planeta? Um Charizard com Fly, então, pra você. Caralho, se, boa. Se você é um robô que voa, você é a sua própria montaria, né? Porque você vira um caminhão, você mas é uma montaria. Não, mas não é uma forma mecânica, você vira um planeta. O Unicron é um planeta. Mas, não. Por exemplo, então. O Megatron, ele vira um caça. Então não, ele é uma montaria. Não, o Megatron vira um caça nessas versões novas, né? Tá ele virava uma pistola. É, o Megatron original é uma Walter PK-38. O Drácula senta no trono dele e o castelo dele pipoca em qualquer lugar. O Megatron, ele se senta. O Imperador Palpatine senta na cadeirinha dele e a Michelle morre em qualquer lugar também. Ah, então, cara, o Megatron vira tiranossauro no Psyllars. Eu não discordei que a Estrela da Morte é a montaria do Darth Vader. Não, mas mas ele não tem sub-boss. Tem. O Darth Vader não tem sub-boss. O Stormtrooper, o Darth Vader não tem sub-boss porque o Darth Vader é um sub-boss. É o sub-boss. Exatamente. O Imperador Palpatine é o principal. É verdade, mas é. O Darth Vader é Minion do Palpatine. É mais poderoso do que o próprio Palpatine, mas é Minion. Mas o Palpatine não tem evolução. Aí. Cara, tem. O Palpatine tem a melhor frase, assim, do Star Wars inteiro. Poder! Anakin, você vai deixar ele derreter minha cara? Não! Não, melhor é. Estou fraco, estou fraco. Ai, poder! Pegadinha do malandro com lasers. Que horror, cara. É uma pena que o Ocult tem acabado com a descomunidade. Exatamente. Jay Cristo with lasers. Lasers with lasers era muito boa essa comunidade. Laser with laser. É, moleque. É um laser saindo do laser. Porra! Caralho. Você consegue imaginar aonde um começa, onde o outro termina? Você não sabe. É um laser replicante. É poder. É arma de R-Type. É poder ilimitado. Então é isso aí. Fritz, você que participa pra caramba e ao mesmo tempo está sumido, porque você consegue esses superpoderes que poucas pessoas conseguem. Será que você lembra e tá atualizado em todas as formas de contato do nosso site, baixofreitsou.com? Bora lá, vamos lá. Peraí que eu tô abrindo aqui o site. Uhum. Oi, agora tá aí dentadinho na postagem, tá? Uma linha e passa a outra, hein? Antes disso, cara, olha só. Eu esqueci de três vilões muito importantes. Jogada de mestre essa. Né? Tripla seca, chinesinho e quase nada. Bom. Que excelente. São muito importantes. Eles têm subchefe? Tem, pior que tem. Cara, um é subchefe do outro. O pirata Alma Negra. O Alma Negra é o boss da porra do Davi Pirata, cara. Tem trilha sonora foda? Tem. Tem. Todos piratas, saudades e temerários, temíveis e sanguinários. Somos os donos do mar. Ei, tem evolução. Tem. Fudeu, tá aí, pronto. Ele vira o seu Madruga, moleque. Cara, essa música é muito boa. Tem QG, que é o navio. Somos piratas, saudades. E tem subboss, que é o Girafales. Então, mestre Splinter, o Fritz, que ainda não conseguiu lembrar, você poderia refrescar a memória pra qual é o e-mail que as pessoas podem mandar suas sugestões, críticas, trilogias e porradarias no Baixo Frente Soco? Ele não sabe, cara, que vergonha. Não, eu sei o Twitter, carregou aqui já. O Twitter. Que maravilha. O e-mail é eu gosto de jogos, @frentesoco.com. Olha só. Eu sabia. E qual é o Facebook do Baixo Frente Soco, Killer Asus? www.facebook.com/baixofrentesoco. E Fritz, qual é o Twitter? Esse é muito fácil, é Baixo Frente Soco. Olha só. Isso eu sei. Daigold, qual é o nosso canal do streaming do twitch.tv? twitch.tv/baixofrentesoco. Muita criatividade nessa hora. Senhor, porra. Que faltou, o que faltou? Qual é o nosso site? www.baixofrentesoco.com. E lá, você esqueceu de alguma coisa? Qual é o canal do Pornhub? Esquecemos várias coisas. Agora nós temos, nós não temos ainda, mas vamos ter quando esse Brasil lançar. Temos um canal no YouTube, será youtube.com/baixofrentesoco. Eu juro que eu vou colocar alguma coisa lá só pra falar que tem. É isso aí, temos a nossa comunidade no Steam, que você procura lá por Baixo Frente Soco. Você acha, tem 600, 700, tempo, sei lá, quantas pessoas têm naquela bagaça. E coisas canecas, aleatórias, canecas, né? Mais canecas? Ainda tem caneca sobrando. Quem quiser caneca, manda e-mail pro Solid. O e-mail dele tá aí. Então, aí, pronto, Fritz já. Vou mandar pro Solid então. O e-mail. Não sei. Trouxe. Cala a boca. O e-mail do Solid tá na postagem aí. Eu acho que caneca dá R$25 mais frete. Se você for do Rio, você pode, enfim, sei lá, tentar retirar em mãos. Retirar em mãos. R$5 Encostar a sua mãozinha na dele e fazer a troca. Tipo isso. Se você acha que uma caneca animal, vale a pena, hein? Pois é, a caneca ficou legal, hein? Gostei. Eu curti a caneca. Design aí do nosso queridíssimo Senhor Eternidade. Uau, cara. E finalmente usou o design dele pra alguma coisa nessa exatamente. Porra. Exatamente. Depois de 2 anos. Mas beleza. Eu não sou formado ainda, cara. Então tá beleza. Pois é. E esse ano, 2013, você é um diferente seu, cara. Vai gravar um CD no final do ano em estúdio com as nossas músicas. Vai ser produzido e o caralho. Vai acontecer isso, cara. Vai acontecer. Vai acontecer. Final do ano. Isso nunca aconteceu. Abril tem surpresa. Tem surpresa. Abril tem surpresa. Né? É mentira. Na Globo. Não, abril tem surpresa. Programas especialíssimos abril tem surpresa, aí. Será um abril. Mês de programas maravilhosos. Abril vai ser o nosso primeiro mês temático no Baixo Frente Soco. Ah, é moleque. A menos que alguma coisa dê errado. Que tomara que não seja Disco Ninja, né? O tema do mês. Não. Mas aí, tipo, você gente, falou, hein? Surpresa, não tem tema em abril. Então vamos fazer um mês de Disco Ninja. Aí, esse mês pra você falou, cara. Do disco. Diga aí o que você acha de ter um mês com 4 Disco Ninjas, além dos programas normais. Fala aí o que você acha. Setembro, por exemplo. Não, que é o mês da música do Profundo Fire. Comente aí nos comentários. E com isso, com esse programa gigante que a gente já gravou, eu digo abraço e até semana que vem. E abraço é meio esquilerado, cara. Não menos importante, o último recado é compartilhe o Baixo Frente Soco com seus amigos. Faça nos crescer, faça nos ficar maior do que a bengala, do que de bengala. Porra! Se você mantiver o seu. Tem alguém conversando. Eu também tô meio bolado, acho isso. Que é no fundo do Frito. Pô, Frito, nem que a vaca tussa, caralho. Porra. Você tá vendo televisão, Big Brother, Frito? Com certeza. Não, Daga, acabei de ver o Daga. Cara de Big Brother. Sou eu. Minha mãe tá gritando comigo que eu estou doente e não comi nada. Ah, entendi. Dá um mute. Ah, dona Rode. Desculpa aí, mas dá um mute aí, Daga, por favor. Já rolou, ela já saiu. Continua aí. Pô, Daga, você vai ser. Tá todo mudo há mó tempão aqui, você tá reclamando de mim, ou reclamando que não sou eu e eu tô no mundo. Vai se fuder geral nessa porra. Vamos lá. Primeiro, ele tem que ter. Bison, então, porra. Tem um vilão Bison. Excepcional. Bison. E ele tem uma montaria foda, que é o caminhão. Vamos discutir o Bison. Fala de novo. Caraca, pode crer, Que pariu, para. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. É o caminhão, ele fala tem aquela nave do Pero 2. Pera aí, porra. Puta que me pariu. Fala de novo, porque ninguém falou. Cara, enfia o dedo no cu do Baeli pra ele reiniciar. Pronto. É, porque senão ele vai ficar rindo. Ei, caralho. Eu acho que ele muta, cara, quando ele começa a rir assim. Vou ter a foto do Bison aí. Porém, não pode... ele tá falando. Quem tá cantando aí? Que isso? Então, deixa eu só anotar. Parece rádio. Quem é que tá cantando? Caralho. Que porra foi essa? Eu acho que era o Pilar. Eu não tô cantando, não. Caraca. Com isso, eu queria entender, assim, pra fechar essa ideia do Senhor Eternidade. A gente tem que ter um vilão que tenha esse motivo, que você compreenda ele, mas mesmo assim você julgue que ele deve ser impedido. Alguém tem que parar esse puto. E você lembra de algum vilão que te deu essa sensação no mundo dos jogos de diversão, Senhor Eternidade? Essa sensação de que o quê? Que você... você cumpriu. Mó discurso bonito. E aí, você sabe de algum quê? Yeah.